Pega na viola é porque sabe tocar. Se a vida é um barco à vela, vai quem sabe navegar. Eu de cá, você de lá, assim não há por que temer. Se depende de mim, também depende de você. Pensamento sem medo nenhum. Eu de cá, você de lá, assim pra todo mundo ver. Se depende de mim, também depende de você. Gente junto é luz de estrela, é noite de luar. Eu de cá, você de lá, e tudo como tem que ser. Se depende de mim, também depende de você. Eu de cá, você de lá, assim não há por que temer. Se depende de mim, também depende de você.